uma macumba. Eu já sei quem mandou. Foi a Maria Zumba, aquela mulher que você amou. Te mandaram uma macumba. Eu já sei quem mandou. Aquela mulher que você amou. Ela disse que te amava e você não acreditou. Ela foi no seu bonitinho e ele te preparou. Disse que quer te ver morando na favela. Você há de pagar o que fez pra ela. Te mandaram uma macumba. Te mandaram uma macumba. Eu já sei quem mandou. Olha a Mariazinha, aquela mulher que você amou. Te mandaram uma macumba. Eu já sei quem mandou. Aquela mulher que você amou. Ela disse que te amava e você não acreditou. Ela foi no seu bonitinho e ele te preparou. Disse que quer te ver morando na favela. Te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba, te mandaram. Pensará que sou feliz. Eu levo a vida Maria vem, vem não. Por que que não vem, vem não. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, vem não. Maria diz que é casada nessa mulher que vem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, eu não sei não. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, eu não sei não. Maria diz que é casada, que é matame de primeira. Maria sai de casa, passa a noite na gafieira. Maria vem, vem não. Por que que não vem, eu não sei não. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, eu não sei não. Conhece suas alvejas, que mora em Copacabana. Maria conta a grandeza, mas passa pão e banana. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, sei não. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, sei não. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, sei não. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, sei não. Maria diz que é casada, honesta mulher de bem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, eu não sei não. A Maria vem, vem não. Por que que não vem, eu não sei não. Maria diz que é casada, que é matame de primeira. Maria sai de casa, passa a noite na gafieira. Maria vem, vem não. Olá, meu nome é Luana Baiô. Hoje estou aqui para falar um pouco de Carolina Maria de Jesus. Eu escolhi a obra de Carolina, que é uma obra praticamente desconhecida do grande público. Poucas pessoas sabem que Carolina de Jesus escreveu muitos sambas, marchinhas, músicas que foram influenciadas pela rádio, que ela adorava ouvir. Isso aparece muito no livro, mas pouco se sabe do disco. Então, assim como eu, Carolina também era uma grande compositora. E hoje vocês vão conhecer um pouco da música, das músicas dela. Fogo abriga o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, te sufoga, abriga o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané sai de madrugada, sai antes do sol nascer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Acende o fogo, te sufoga, abriga o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, te sufoga, abriga o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané tem roça plantada, tem milho, arroz e feijão. Me chama de minha amada, amada, dona do meu coração. Acende o fogo, te sufoga, abriga o fogo, Zé, não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, te sufoca, pega o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané gosta de mim, me chama de meu amor. Quando ele for na lavoura, me traz um ramo de flor. Quando ele for na lavoura, me traz um ramo de flor. Acende o fogo, te sufoca, pega o fogo, Zé. A condição do pobre na terra é triste, a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vai em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Faz guerra, pobre não sabe por quê. Rico faz guerra, pobre não sabe por quê. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não se envolve com os negócios da nação. Pobre não tem nada com desorganização. De Carolina, as suas músicas, as suas composições falam de uma mulher que é independente, de uma mulher que cria seus três filhos sozinha, de uma mulher que, além de todos os dias catar papel, gosta de escrever e encontra na escrita a sua cura. Para mim também é assim. Então eu me identifico com a obra de Carolina nesse lugar de entender a escrita em várias possibilidades, tanto na música, como nos diários, quanto nas poesias. E as músicas dela, além de falarem, né, de afetividade, também tem essa questão da denúncia social, da miséria. Carolina se mostra, na verdade, uma grande socióloga, uma grande filósofa, tanto nas suas músicas, quanto na sua escrita do livro. Ha, Re, Ri, Ro, Rua. Uma mulher que não aceita ser violentada. Carolina conta nessa história que ela não vai querer um homem que só vem para fazer arruaça e chaveco. Ela quer alguém de verdade. Ouçam aí, depois vocês vão perceber. Você vai embora que essa casa não é tua. Ha, re, ri, ro, rua. Você vai embora que essa casa não é sua. Você chega de madrugada fazendo a rua se chaveco. Além de não comprar nada, ainda leva os meus cacarecos. Sua. Ha, re, ro, rua. Você vai embora que essa casa não é sua. Arrependi de me casar. A essa vida assim não vai. Qualquer dia vou te abandonar e voltar para a casa de papai. Ha, re, ro, rua. Você vai embora que essa casa não é sua. Ha, re, ri, ro, rua. Você vai embora que essa casa não é sua. Andas dizendo sou ingrata. Casaste, mas se arrependeu. Mas é você quem me maltrata. E a infeliz nessa casa sou eu. Ha, re, ro, rua. Você vai embora que essa casa não é sua. Ha, re, ro, rua. Você vai embora que essa casa não é sua. Ha, re, ro, rua. Você vai embora que essa casa não é sua. Fez. Ah, voou. O Carolina fica reconhecida. O seu diário é traduzido para várias línguas no mundo todo. E aí o que, que acontece? Ela, pela primeira vez, consegue sim colocar o seu vestido e sair na capa de jornal. Lógico que Carolina não coloca ela em si enquanto a vedete, mas no fundo ela fala dela, dessa mulher que conseguiu vencer. Então, fiquem aí com o Vedete da Favela. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a Vedete da Favela. Ela, a vedete da favela, conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, sai o seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Vestido, reparando sua bagagem, foi lá pros Estados Unidos. Salve ela, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, sai o seu retrato no jornal. Salve ela, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve Carolina, uma mulher que conseguiu vencer. Escreveu, denunciou em seu diário tudo o que estava acontecendo ali. E ela falava isso no seu diário. Eu vou contar tudo para ficar marcado para o mundo todo. E de fato, ela profetizou, porque o seu livro foi traduzido para vários países. E ela consegue sim ser reconhecida, colocar o seu vestido que ela tanto ama, e sair na capa do jornal. Salve ela, a vedete da favela.